Olá, caros ouvintes do Paradoxo Concreto. Esse é mais um episódio. Eu sou Eric Siqueira. Eu sou José Augusto. Eu sou o Felipe Reis. E eu sou a Tamires, a primeira mulher no podcast do Paradoxo Concreto. Então, gente, a Tamires é a nossa convidada de hoje, a nossa caríssima, digníssima convidada, e ela que vai reger o tema de hoje. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre a questão se realmente a nossa mente consegue exercer um poder sobre o nosso meio, sobre o nosso ambiente e sobre o nosso próprio corpo. Já para declarar a opinião de cada um. Quem aqui acredita que a mente pode não só modificar o nosso corpo, como o nosso ambiente ao redor? Ambiente ao redor, né? Eu já fico com receio assim. Mas no corpo eu sou plausível, né? Mas em coisas não complexas, né? Características mais básicas. Felipe, qual que é a sua opinião? Eu compartilho da mesma opinião do Eric. Eu acho que talvez em relação ao próprio corpo seria uma ideia válida, apesar de não coisas muito complexas, mas essa questão de mudar o ambiente ao redor ou alguma coisa desse tipo aí, mais profunda, aí eu acredito que não seja uma coisa muito válida. E você, Tamires? Então, assim, eu vejo o cérebro funcionando de duas formas, pensar e sentir, né? Tipo, baseando no comportamento psicológico e tudo mais. Mas, e a parte, assim, tem fundamento, Tamires, essa ideia de a mente pode curar realmente o corpo, tem um impacto, assim, plausível, tem algum fundamento científico, sei lá, fala disso? Então, pelas pesquisas, quando eu comecei a procurar, eu tava nessa tendência de que a mente, ela consegue, assim, de reações que vêm de fora, alguma palavra, uma atitude possa influenciar. Então, em relação à questão dos bons hábitos e vida saudável, a maioria das pessoas falam que você, para viver bem, você tem que pensar positivo, associam isso a, tipo, exercício físico e tudo mais. Só que quando é em relação a você se curar, por que que pensar positivo não ajuda, né? Como o Eric uma vez falou pra mim, que se você tá estressado, seu sistema imunológico, ele fica insuficiente e você acaba não se recuperando melhor. Fica mais vulnerável, né? Isso, fica mais vulnerável. Tanto, tipo, a ficar com algum problema mesmo, depressão e tudo mais, como gerar também problemas mais sérios, assim, no fígado, no pulmão, de pele, cair cabelo, essas coisas. Aí é que tá. Tipo assim, mas a própria problema como depressão, sei lá, que a gente vê casos de certas doenças como depressão gerarem fraquezas no próprio sistema imunológico e piorarem outras doenças. Mas essas doenças iniciais, elas são, tipo assim, psicológicas ou são biológicas? Será que a gente pode tratar... Então, aí que alguns estudos ainda ficam meio em cima do muro, porque normalmente o pessoal vê esse o efeito placebo, né? Não o efeito placebo, mas essa cura, essa autocura, como algo espiritual ou algo que não seja ciência, né? Uma pseudociência. Justamente porque não tem uma evidência concreta, né? Por mais que possa acontecer, ainda não tem uma fundamentação boa. O que acontece são mais casos que aparecem de pessoas que se curam de AIDS, de câncer, e outros problemas sozinho, ou aquelas pessoas que também são submetidas a pesquisa do efeito placebo e que se curam ou tem essa sensação de melhora. Só que ninguém sabe dizer se essa sensação é prolongada, é aquilo mesmo, ou é só no momento. Também tem a possibilidade da pessoa já ir se curar e coincidencialmente ela pensar em se curar, mas ela já ir se curar de qualquer jeito. Então, vamos só para esclarecer, falar um pouquinho aqui sobre o efeito placebo, que eu acho que já dá para expandir mais a conversa. O que é o efeito placebo? O placebo em si, ele é um agente que vai ser feito para causar, digamos assim, uma pseudocura. Não, pseudocura é um termo errado. Um agente... Um alívio mais rápido, né? Um mais eficaz, digamos assim. Não um alívio, mas sim algo que vai ser usado para levar uma cura induzida. do próprio paciente. Digamos assim, você pode tomar uma pílula com açúcar ou farinha de trigo, e aquilo ali, só pelo fato de você estar tomando aquela pílula, você acha que está tomando o remédio, e o seu corpo responde como se ele tivesse tomado um remédio de verdade. Sim, tipo, como se fosse talvez uma, não sei o que, feito de confiança, de respeito, carinho, atenção, compreensão, simpatia, do próprio médico com o paciente, e que acaba envolvendo esse relacionamento deles e dando credibilidade pro médico e pro medicamento, né? Até entra a questão, né, da figura de poder, tipo assim, da figura de poder que o médico exerce. Ah, se o médico está falando isso, é porque é verdade. Então, provavelmente, se eu tomar esse remédio, eu vou melhorar, né? Se fosse uma pessoa que você desgosta, você não tem afeição nenhuma, te oferecesse o mesmo comprimido, de repente não tivesse o mesmo efeito. Um caso parecido tem com um médico, quando o médico vai tratar do paciente, e o próprio médico melhora a autoestima do paciente com, sei lá, com falsas promessas ou algo assim, que consequentemente ajuda o paciente a se curar, porque ele fica autoestima melhor, né? O humor melhora, então tem uma reação. E o contrário também acontece. E o contrário disso também acontece, que esse medicamento pode ter, por parte do paciente, um bloqueio e inverter a ação do medicamento verdadeiro. Eu ia falar que eu já vi alguns casos assim. Primeiro, vocês falaram da questão do remédio. Vamos supor, eu vi um caso uma vez que o paciente, na verdade, o médico quis fazer um teste pra ver se realmente precisava do remédio pra melhorar. E ele começou a dar tipo uns comprimidos, que não eram um remédio, mas o paciente continuou melhorando porque ele acreditava que ele ia melhorar se tomasse o remédio. Mesmo o remédio não sendo remédio. E mesmo sendo o médico quem ele é. Ele, como vocês falaram, ele depositou uma confiança no médico, que isso agregou muito mais na melhora dele do que propriamente um remédio, que na verdade não era remédio. Exatamente. Então, é isso que tá. O placebo, ele é um remédio, mas ele não necessariamente ele é um remédio em si. Ele apenas induz uma cura levada pelo próprio paciente. Mas o que você disse aí, Tamires, ele não é necessariamente um placebo, né? Essa autocura da mente aí. Por que ela tá relacionada? O placebo, ele tem que ter algum agente. Se a cura é apenas levada... Sim, e a mente que é o agente, né? A cura vai vir a partir da mente. E é isso. O que que acontece dentro da mente? Qual é o gatilho que tem lá que faz com que seja liberado hormônios e que a pessoa melhore? E, tipo, verdadeiramente melhore. Entendi. Não só uma aparência de melhora. Você tem alguma ideia de como isso possa acontecer, assim? Então, mas esse que é o problema, não tem nada definitivo dizendo qual o hormônio que vai gerar uma cura. O que a gente sabe... Você vê que teve os hormônios. Na verdade, se não tivesse, que eles não curaram. Estaria aqui falando. É, né? Porque não tem pesquisa, assim, não tem pesquisa sobre isso. Então, pesquisa até tem, mas a gente não tem uma conclusão. Será que a gente não tem uma coisa relacionada à pesquisa? Boa parte. Falta de fé? Será que a gente não tem uma pesquisa ou algo mais conclusivo pela falta de fé de algumas pessoas? Tipo assim, ah, é só uma teoria isso aí não é nada. Na área da neurociência, os caras pesquisam muita coisa. Por exemplo, esses dias atrás, concluíram que a mente humana tem 6 vezes mais memória do que se esperava, né? E assim, quando os caras vão tentando estudar na parte do inconsciente, onde você acontece ações involuntárias na sua mente, você não consegue ter uma certeza. Então pode ser que seja relacionado a isso, esse tipo de autocura. E aí a gente também entra num assunto que é um pouco delicado, porque a gente pode até falar de doenças que são psicossomáticas, por exemplo. Exatamente. Que não são doenças causadas por um agente externo, como uma bactéria, um vírus ou alguma coisa assim. São doenças que é uma própria manifestação da sua mente que está em alguma coisa, digamos, incomodando, que isso vai refletir no seu corpo. Uma coisa que o Felipe disse, que instalou aqui agora, foram feitas pesquisas de quem, eu não tenho fé no meu tratamento, eu não quero melhorar, eu não acredito nesse tratamento, e essa pessoa fez e melhorou? Será que o fato dela não acreditar influenciou na cura, na melhora? Não, a gente falou no último episódio de ciúmes, algo parecido. Quando o cara tá com ciúme delirante, que é o mais nocivo, ele pode ter diversas consequências, efeitos colaterais na mente e e na fisionomia do cérebro, por exemplo. Então, ele pode ter adquirir patologias, começar a ter comportamento agressivo. Então, mas outra coisa também que a gente tem que tomar cuidado é para não generalizar tudo. Porque, tipo assim, às vezes um tratamento com placebo funciona. Dependendo da pessoa, pode ser que não. Vai depender do nível de sugestão que a pessoa tem. É, falando, tipo assim, sobre o nível de sugestão, por exemplo, tem gente que acredita e tem gente que não acredita em hipnose. Só que o que a hipnose é mais do que, tipo assim, um estado de sugestão que a pessoa fica? E outra, a hipnose que existe não é igual a hipnose no cinema, né? É, então, e uma coisa interessante pra falar sobre ela é justamente isso. A hipnose, ela não vai fazer algo que, tipo assim, você, no estado de sugestão, você não vai fazer algo que não queira. Por exemplo, você tenha muito amor à sua vida e alguém te hipnotiza e fala, olha, fica no meio de uma rodovia até você ser atropelado. Você não vai fazer isso. Por mais que até tenha... Nem sair do lugar você sai, né? Porque você não consegue obedecer uma ordem. Digamos que o seu cérebro tenha o máximo, né, de sobrevivência ou até conceitos morais que você implantou que você não vai ultrapassar isso. O máximo que uma hipnose pode fazer é questões básicas, muito básicas, de indução, assim. Você induz a pessoa a responder. Nem a direta resposta. Nesse ponto, o placebo, né, seria como se fosse uma auto-hipnose. Porque, tipo assim, a pessoa pode ser levada a uma cura pelo placebo? Pode, mas ela também pode ser levada à cura pelo tratamento alopático. Achar que está sendo curada, é. Isso. E é claro que também, né? Se uma pessoa, tiver doente e ela tomar um remédio que não for um placebo, é claro que ela vai também ter muita chance de melhorar. Uma dúvida. Por que a gente tem essa capacidade de achar que a cura sempre vem de algo externo a nós? Não porque a gente não pensa ou já pensou nisso, de que a cura pode estar dentro da gente, assim, em questões biológicas, químicas e tudo mais. Pode até ser, entendeu? Mas não é algo que você escolhe, né? Você tem seus leucócitos ali, se eles estão em uma taxa alta, eles então, vão se curar. Então, aí é que é uma cura interna. Aí, tipo assim, o que muitas vezes pode levar a essa cura, né? Talvez você acreditando, né, que está tomando algum remédio, o seu cérebro pode levar a uma produção maior de glóbulos brancos e de aumentar o seu sistema imunológico e isso levar a uma melhora, né? Pode ser, mas de qualquer jeito, poxa, você tá precisando de uma coisa externa. Piora, e né? Se fosse algo interno, tipo, você vai lá meditar assim, eu paro para meditar e falo, agora eu vou me curar num momento... Não, isso não. Mas isso é interessante, porque, se não me engano, tem... Tipo assim, porque, se a gente for parar para pensar, tudo é um agente externo. Se você for ver, a religião, no caso da meditação, não seria uma religião, né? Mas a própria filosofia, um tipo no caso fé, da meditação, sim, o tipo seria, de fé... Seria a fé é nele tudo, mesmo, isso, né? De qualquer jeito. É tudo jeito. Um agente externo. Ele tá tangendo ele próprio de uma maneira externa. Ele tá externando ele pra usar ele como cura. Então, realmente, nesse sentido, seria... A fé na cura é uma coisa interna ou é uma coisa externa? A fé, eu acho que é um imperativo interno, mas de qualquer jeito você vai usar coisas externas. É, medicina oriental, por exemplo. Medicina oriental tem realmente plantas que ajudam, mas não é porque é oriental que vai funcionar a medicina. Então, as pessoas botam muita confiança e realmente acontece o efeito placebo em alto nível lá no Oriente. Eles meio que virtuam os medicamentos. Ah, esse aqui é de animal tal, né? Animal faz isso. Ou planta que estava em tal lugar. Então, dá um símbolo para o próprio remédio e o remédio ainda ajudaria mais ainda, no caso. Então, é como se eu chegasse com um remédio feito na Suíça e falasse, toma esse, que esse é da Suíça. Então, ah, não, ele é superior porque é da Suíça, entendeu? Mesmo se eu tivesse um do Brasil, que é, o mesmo, que é a mesma coisa. Ou quando você vai fazer um tratamento aqui no Brasil e fala assim, não, vamos fazer um tratamento em qualquer país da Europa. A pessoa já acha que vai ser curada imediatamente lá. E isso agrega um valor muito maior, né? E ela acaba sendo curada e todo mundo acaba achando que lá é o lugar ou aquele é o remédio. Então, digamos que a fé, ela potencializa o efeito da medicação, mas não anula o tratamento ou que seja substituído os remédios, cirurgias, sim, e o que tiver que sim, fazer, né? É extremamente importante falar, né? Que, pô, não é porque o efeito placebo, ele dá uma resposta que a gente vai jogar fora todos os remédios e trocar por pílulas de açúcar, sabe? É, o efeito placebo ajuda em algo, em coisas básicas, né? Não tão complexas assim, às vezes até algumas reações bacterianas, que realmente vai ajudar. Glóbulos brancos, leucócitos, realmente, em maior número, consegue acabar com uma bactéria. Mas se for falar em caso de vírus, eu não sei, cara, eu não consigo imaginar um vírus sendo morto por simples força de vontade. Então, mas aí tem a questão da mitigação da carga viral do vírus, que algumas pessoas conseguem eliminar o vírus do HIV, por exemplo, ou do HPV, diminuindo a carga viral dele. Tipo, como que diminui a carga viral dele? Tem muito a ver também com como está a saúde do sistema imunológico. De você conseguir seu organismo ficar tão forte assim que diminuir a carga viral dele e com isso seu organismo mesmo eliminar o vírus, como já aconteceu muitas vezes com o HPV. Agora, com o vírus da AIDS, já não foi tanto assim, tipo, com frequência, porque... Mesmo assim, são relatos, né? Sim, são relatos. E são pessoas excepcionais, então... São feitas pesquisas com essas pessoas para ver o que tem nos anticorpos dela, na genética dela, que ajudou ela a eliminar o vírus de forma espontânea. Às vezes o vírus mesmo estava saindo, né? E a pessoa vai lá e atribui a força de vontade que ela teve ao vírus que saiu, mas é algo que ela predestinadamente já iria acontecer, né? Porque ela, se ela realmente tem um sistema imunológico mais adaptado, no caso do vírus, aí já, mesmo ela ficando não feliz, ia conseguir ficar de jeito, né? O vírus ia sair. Aí, só para fazer já um link com o que o Eric acabou de falar e com o efeito placebo, também tem a questão da homeopatia, né? Que, tipo assim, homeopatia é, digamos, um método de refinamento do medicamento, isso, né? De medicamento, né? Que você acredita que o que pode te curar é a própria doença. Você mesmo. Assim. Não você mesmo. É a base da vacina. É a base, né? É a base da vacina, mas um pouco diferente. Até porque, tipo assim, a vacina, o que acontece? Você vai usar, né, o vírus enfraquecido para o corpo reconhecer ele, e daí, quando você receber o vírus full, o seu corpo já vai reconhecer, os anticorpos já vão reconhecer e vão conseguir destruir ele com mais facilidade. Já no caso da homeopatia, o que acontece é que, vamos supor, se você tá mal por causa de algum veneno, ou por causa de alguma bactéria, ou alguma coisa assim, você vai simplesmente diluir ele em água, e quanto mais diluído ele estiver, maior o efeito do remédio homeopático. É como se a água tivesse uma memória e guardasse... Eu mesmo tinha um vizinho que, assim, que mandava a irmã dele fazer isso pra ele, que era médico. Ela tirava sangue da perna dele e colocava no braço, quando ele ficava com, sei lá... Sim, ela diluía esse sangue ou colocava não, direto? Não, ela tirava o sangue direto e colocava no braço dele. Mas faz alguma diferença isso? Mano, olha, ela era enfermeira. Ela falava assim, é que o sangue vai entrar em... vai voltar a circular, sei lá, ela tentava... não sei, cara, explicação de senso ele comum tinha, aí. Ele tinha trombose? Mano, tinha elefantismo. Falando um pouco de vírus, eu lembrei da pesquisa desse cara que se curou espontaneamente do HIV, que foi feito com ele estudo sobre o ApoBec, que é uma proteína do corpo humano, que ela foi estimulada a produzir mais enzimas para combater a proteína do vírus, que foi chamada lá de VIR. E nisso, ele conseguiu se curar. Então, mas daí já não é um efeito, digamos assim, puramente de placebo ou psicológico. Porque houve uma medida biológica. Sim, sim. Mas entra uma questão que eu não consegui achar sobre como eles estimularam essa produção dessa enzima. Ah, se tem alguma coisa a ver com algo externo. Ah, se foi o próprio paciente que estimulou ela ou se foi... Sim, ou se foi algum medicamento. Tem alguns casos, quando eu já comentei em um podcast passado aí, sobre a menina que ela pegou raiva, só que, tipo assim, o corpo ele até consegue se recuperar, mas ele precisava de tempo. E, então ela teve que entrar em internada, né? Por algum tempo, para o corpo dela próprio responder. Quase nenhuma estimulação externa e nem própria dela. O próprio corpo já se automedicava, só que ele precisava de tempo. Então, talvez isso seja uma questão mais de cada caso é um caso, entendeu? Dependendo do que for. Sim, então, quando a gente começa a falar assim, é muito perigoso assim, a gente ser induzido à ideia de que, então tudo pode ser curado através da fé, ou tudo pode ser curado através do poder da mente e tal. Até a própria ciência, né? A ciência começa a entrar no meio, a ciência tá ficando muito promissora. Peraí, isso aqui pode me curar. Peraí, gente, nossa, é assim então? Quer dizer que se você ficar, igual minha professora de química falava, que eu vivo falando, ela falava que quando você está de bom humor, é porque você está com seus elétrons positivos, está caindo a ionização dos elétrons positiva. E quando a outra pessoa também está, vocês se atraem. Quando a pessoa está negativa, você não se atrai. Então vocês se diferenciam. Tipo, entendeu? Cagação legal, mano. Então, aí é que tá, se a gente pega, o perigo é esse, a gente pegar e falar, já que esse efeito placebo, já que a homeopatia, abre aspas, funcionou, fecha aspas, então vai funcionar em todos os casos. O que justamente é complicado você dizer por causa disso, porque não tem nenhuma prova científica que a homeopatia funciona, que na verdade é apenas água. Não tem nenhuma, por exemplo, por mais que já tenham testes de duplo cego com homeopatia, a questão de um remédio alopático, né, que é da medicina comum, a chance de melhora com ele é bem maior do que qualquer remédio homeopático. Que não tem consistência a homeopatia, porque você não tem uma consistência empírica de testes. Os testes que foram dados, ele não é certeza que a próxima aplicação da homeopatia vai funcionar. E não me incomodaria também, porque isso tem um lado perverso. Digamos assim, você atribuir isso a um doente. A culpa é dele ter contraído a doença e ainda ele ter que fazer um esforço mental absurdo para se curar e ele não conseguir. Então, tipo, ele carregar essa culpa dele não ter a capacidade. Sim, é tipo aquele negócio, né? De você tá doente é por culpa sua, né? Porque você não se esforçou. Sim, é igual muitas pessoas falam assim, você tá vivendo muito estressado, isso e aquilo, você vai acabar tendo um câncer ou um problema. Você já ouviu isso? Nossa, pensa, você tá muito negativo, mano. Você fica, isso, você tá pensa, muito negativo, pensa no positivo. Você atrai coisas. Isso. E assim, indiretamente mim, né, a gente acaba associando isso de uma forma parecida, né, com o placebo. Outra coisa também nessa é o grande nível de charlatões que tem nessa área. Porque, tipo assim, uma coisa interessante para falar sobre a homeopatia é que a maioria dos médicos homeopatas, eles servem um tratamento, digamos, mais humanizado que o médico normal, né? Que tá naquela pressão lá, que ele tem que atender não sei quantos pacientes por dia. Já o médico homeopata, não. Ele vai perguntar como que você tá, se você tá bem, como que tá sua família, como que tá sua vida, isso e aquilo. O que pode, isso, o que pode induzir a uma cura através digamos assim, daquela atenção, né? Da produção de endorfina ali mesmo, tá ligado? Uhum. Igual o próprio psicanalista, né? A psicanálise o saco sim. Na salinha. A psicanálise se baseia nisso, né? Na cura através da fala e da livre associação. Então. É igual um caso aconteceu comigo, deu ir na nutricionista e antes de ir na nutricionista eu falava assim, não, eu não consigo fazer uma reeducação alimentar. Só que quando você vai lá e ela conversa com você e ela diz como a função de cada te alimento, Isso, e ela explicando ali, e eu sabendo que ela tá por trás daquilo, de que na semana que vem eu vou voltar lá, ela vai me dar outro cardápio, dá a impressão de que eu posso fazer aquilo. É uma segurança, sabe? Então, tipo assim, a gente concorda que isso, a culpa duplicada é atribuída ao paciente em ter contraído uma doença incurável e ele ser incapaz de se curar depois de ter adquirido ela. Que é injusto isso de associar, de dizer que um paciente em fase terminal, dizer para ele, ah, você tem capacidade de se curar, é só você pensar positivo, é só você acreditar em não sei o quê, e aí você vai ficar bom. Isso é injusto. A gente não pode cair, a gente não pode cair naquele pensamento, né, de que se você só tiver pensamentos felizes, então você não vai adoecer nunca, ou alguma coisa assim. Ou ainda, como você disse, né, que é mais perigoso você chegar para um paciente terminal de câncer e falar, ah, mas você tá assim porque você não batalhou o suficiente, porque... Isso, você não pensou positivo. Você não pensou positivo e tal. Não se esforçou. Não, não que o otimismo não faça bem, né? Uhum. Mas, assim, o paciente não tem que se sentir pressionado em estar bem-humorado sempre. É comum ele ficar... em segundo, um dia ou outro, mas não algo que fique assim, num estado permanente. Eu acho que essa coisa de você ser otimista é mais uma complementação do que só o método em si, né? Vamos supor, sim, você não pode ser só otimista. Você tem que ser otimista e saber a realidade também, né? Outro Bom. Perigo também, né? São as pessoas vendendo esses tipos de tratamento como se fossem curas reais, embasadas cientificamente. Como a gente tem vários Sim, casos... Sim, eu vou lá na farmácia, compro isso, eu me curo, né? Isso. A gente tem até vários casos que são... Você vê que são de problemas antiéticos mesmo, de pessoas tomando remédios que são, na verdade, placebos e elas acabaram piorando até. Sim. Assim como, sei lá, médicos que falam, ah, não, você deve deixar de... tomar o remédio que te indicam e passar a tomar só remédio homeopático. Na verdade, não é nem o médico que indica isso, né? São representantes de entidades, assim, religiosas que sugerem água, isso. Água ungida por Cristo. Isso. Beba-se aqui que você vai curar. São pessoas que, tipo assim, ah, não, você deve parar o seu tratamento pra usar esse tratamento aqui, porque essa água aqui vai levar você à cura, ou esse chá vai levar você à cura. Até tem uma frase que dizem, né, que o nome que é dado à medicina alternativa que funciona é medicina. E assim, o paciente ele deve se sentir incentivado a lutar de todas as maneiras possível, né? De se conformar com a situação que ele não pode mudar e tentar ao máximo minimizar o processo de dor, né? E assim, se permanecer motivado até o fim. E se ele não puder se curar, né? Tipo, que nesse processo dele lá de esforço pra encarar a doença de uma forma mais positiva, que ele tenha uma qualidade de vida. Eu acho que o pensamento positivo entra nessa questão dele ter uma qualidade de vida e não piorar mais ainda e já sair de uma questão já biológica e psicológica dele entrar em depressão e piorar a melhora dele. Sei, né? E também a gente tem que, digamos, saber identificar quando algo pode ser psicossomático ou não, né? Pra não levar esse problema justamente de medicação, sei lá, a gente vê além do problema de uma medicação errada, de, sei lá, homeopatia, entre outros, buscar a cura na religião e outras coisas, a gente também vê muito pessoas que utilizam de automedicação. Ela simplesmente compra o remédio por si só, achando que, sei lá, ela tá agindo corretamente. E assim, também há dados suficientes, seguro para afirmar que os doentes melhoram depois de acreditar que o tratamento é real. Tipo, que o tratamento à base de placebo funciona. E de repente, o efeito placebo, ele pode durar um tempo e depois o problema pode voltar. E a autocura da mente, tipo, tem alguém, né, tá machucado, o outro fala, não, eu vou orar por você. Então, aí é que tá. Isso daí também seria um placebo. Porque a própria... é um agente externo. A oração é um agente. Até fizeram esse teste, tipo assim, pegaram, eu não lembro que número, de pacientes terminais de câncer, e pediram numa igreja, sei lá, em várias igrejas, orações para todos eles. Mas só que só metade foi avisado que eles receberiam oração. E a outra metade não avisaram que eles estavam recebendo orações. E justamente, a metade que estava recebendo orações, ela teve, mesmo que pouco, né? Mas o índice de melhora deles foi melhor. Você vê como é bom, né, velho? Quem sabia... Então, ou seja, não foi a oração que curou eles, mas sim o fato de eles saberem que eles estavam recebendo essa oração. Eles já se auto-esperavam que iam se curar. Então, ó, calma que já olharam pra nós, a gente vai se dar bem. Não precisa se preocupar, né? Fora que, além do próprio placebo, tem também a questão de, sei lá, da sua percepção que muda isso. Por exemplo, tem um estudo que diz, um estudo sobre placebo que diz que, às vezes, uma pílula maior, ela leva o paciente a induzir que ela é melhor. A própria cor da pílula que ele está tomando. O valor do remédio, se ele vendia R$2 ou R$15. Isso, o preço também influencia. Se é em pílula ou em cápsula. Tudo isso vai influenciar na nossa percepção, que pode alterar a nossa indução de cura ou não. Então, se você fizer um super combo aí com uma cor boa, um preço bom, um médico bom, uma oração, 100% de cura, né? Não, sério mesmo, porque, nossa, se o cara comprar um remédio barato, acessível, que inconscientemente agrade ele ou algo do tipo, ele continua indo na igreja, essas coisas do tipo, pô, é a certeza de cura. Médico no SUS. Então, aí é que tá, porque não pode ser considerado como uma certeza, porque sempre aquelas pessoas a quem o efeito placebo não vai ter uma resposta. Não é só pra cura, também pra condicionamento físico. Fizeram também esse teste com vários ciclistas. Pegaram vários ciclistas, né, e mandaram eles percorrerem um circuito lá. Depois desse circuito, em que eles já estavam cansados e tal, eles deram uma solução para eles em que falava: olha, isso daqui é um novo remédio, né, que a gente está testando para melhorar o condicionamento físico das pessoas. E na segunda volta, depois de eles terem tomado o remédio, o desempenho deles foi melhor, mesmo estando cansados do primeiro circuito. E nessa solução não tinha, tipo assim, era uma solução simples, sabe? Tipo, água com qualquer reagente que não mudasse nada no condicionamento físico. Tipo, água e sal. Assim, isso, né? Deram um soro comum. Mas o ser humano é altamente sugestionado. E também tem a questão de você poder medir o pensamento positivo e negativo. A mente, ela não tem essa capacidade de saber se o pensamento é bom ou ruim. Isso foi integrado a partir da sociedade, de uma moral, cultura. A mente, ela não distingue o que é positivo e o que é negativo. Ou se eu estiver pensando muito, ela não sabe dizer se aquilo vai me fazer mal ou se aquilo vai me fazer bem. Depende da sua vivência, né? Se você tem uma vivência com algo, por exemplo, com um símbolo, e aconteceu algo ruim, seu cérebro atribui aquele símbolo a algo ruim. Aí então, é que tá, né? A gente, vamos dizer, tipo assim, vai entregar isso para um aborígene australiano que não sabe o que é um remédio, provavelmente o efeito placebo não vai. Ele não vai sofrer do efeito placebo porque ele não tem uma cultura de medicalização. A gente já tem, então fica bem mais fácil pra gente, tipo assim, por mais que isso pareça simples, a gente necessita de toda uma construção pra saber o que é um remédio, o que é medicina e o que é tudo isso, sabe? São todas as coisas que a gente vai introjetando e que fica bem mais fácil da gente auto-induzir uma cura ou não. Eu acho que, tipo assim, vamos supor uma tribo indígena aí que eles tinham os curandeiros e tal. Eles acreditavam que aquilo era a única forma de cura ou coisa parecida, mesmo que, sei lá, fossem, às vezes, alguma coisa aleatória, né? Vamos supor um menino que tem um mal mental e o curandeiro ali tentava curar através de ervas. E toda a construção que aquela sociedade fazia sobre isso, sobre a cura ser pelo curandeiro e pela tal coisa lá, ela meio que, mesmo que a criança não tivesse a tal cura, mas a sociedade em si já auto-julgar, falar, ah, isso funciona, isso dá certo, isso que a gente conhece. Então, é a construção de cada sociedade, tipo assim, cada uma vai ter o próprio tipo de medicina, digamos assim, né? E se não der certo também, Felipe, eles vão falar assim, ah, não foi, não era a vez dela, não era a hora dela. Como tipo, falam isso em relação, tipo, a uma pessoa que serve a Cristo lá, ficou doente, e aí eles fazem de tudo, oração, em jejum, em campanha, e aí a pessoa morre e fala assim, Deus não quis. Porque Deus não quis salvar ela, ele quer ficar com ela, ele tá com saudade. É, na tribo lá, o curandeiro não conseguiu salvar a criança, ou algo do tipo. Ah, os pais são impuros, culpados são os pais, ou coisa do tipo aí. Os espíritos não quiseram levar, né? Exatamente. Então, era tudo muito... Não vou falar que era muito bem planejado, mas era tudo bem feito na cagada, porque eu acho que eles falavam assim, ah, quer saber? Isso aqui não era pra ser. Não era, porque não rolou, não era pra ser. Todo mundo deu certo pra você, não. Então, você é cagado. É isso. É, a mesma coisa, tipo assim, de, sei lá, de doenças que elas próprias, depois de um tempo, o seu organismo, ele vai ter a capacidade de gerar anticorpos pra combater ela. É a mesma coisa, sei lá, ah, eu tava com gripe, eu tomei o remédio homeopático, depois de 2 semanas eu fiquei curado. Sim, e também tem relatos que fizeram isso sobre, com remédios para depressão. O remédio, ele só vai começar a fazer efeito 2-3 semanas depois. Só que você começa a sentir os efeitos dele Isso, na primeira semana, assim, você, nossa, já tô me sentindo melhor, tô mais ativo e tudo mais. Uma pergunta. Por que a gente tem essa obsessão em encontrar na ciência respostas que asseguram o pensamento que é real? Que tem isso de mudar a realidade. Por que a gente tem isso? Por que queremos associar a cura pode vir da mente? Eu acho que, tipo, ao mesmo tempo que a gente não só dá uma valorização muito grande ao nosso próprio estado de, tipo assim, de cura induzida, como a gente dá uma valorização maior ainda a certos campos de, sei lá, de medicina alternativa, ou até da própria questão da medicina normal. Porque você dizer, tipo assim, como a gente disse no começo, né? Quase tudo que a gente tem é um agente externo. Então, por mais que a gente fale, a fé curou, a fé é algo que vem da religião. A religião é externa. Sem evidência, porque... Será que isso para uma pessoa que está em fase terminal, ela não pensa, será que ele 1%, de repente, por isso essa aquele obsessão... 1%, de... Então, mas é que tá, eu acho que é também a gente quer ter um poder enorme sobre o nosso próprio corpo, que às vezes a gente não tem. A gente não tem todo esse poder, sabe, sobre o nosso próprio corpo, de falar, ah, eu quero isso, então eu vou ter. Ah, eu desejo isso, então isso é possível. Realmente, a vida que você tem em fase terminal, ela vai morrer. Então o que você faz? Você tenta melhorar ela só pra ela não ficar pensando na morte. Não que ela vá se curar. Dá qualidade de vida pra ela, né? Não só isso, mas também como você disse mesmo, né? É confortante você ter uma esperança. A esperança, ela é muito boa. A esperança é a última que morre. Então, mas a questão é que, tipo assim, não só na questão da esperança, mas a gente quer ter um poder sobre nós mesmos. Nós gostamos de acreditar que nós nos conhecemos e que não só nos conhecemos, como também podemos gerar alguma mudança em nós mesmos, o que muitas vezes não podemos. Então é por isso... Ou seja, a gente quer ser importante, mesmo não sendo. Você pode se curar, ou então é só você acreditar... A vida, claro que é bagunça. A vida é que pode tudo. É só acreditar. Você tá assim é porque você não batalhou o suficiente e tal. E também a gente tem, por outro lado, uma crença muito grande em figuras de autoridade. Você tem uma figura de autoridade que é o médico. Você tem uma figura de autoridade que é o advogado. Você tem uma figura de autoridade que é o professor. Então, tipo assim, se essa figura falou alguma coisa, provavelmente ela tá certa. Muitas pessoas falam isso, ah, vou tomar isso porque o médico falou que é bom pra mim, porque o psiquiatra falou que é bom pra mim. E acredita cegamente nisso, né? Nem questiona. É, então. Ah, mas você não tem diploma. Apelo mas também, autoridade. E aquelas pessoas que não tomam medicamento por achar que aquilo é, vai fazer mal, é, que são meio conspiracionistas, assim, né? É... Ah, não, é, vacina, não vou... vacina faz mal. Isso, não tomar vacina. É, a gente até já falou sobre isso, né, Eric, no primeiro episódio, sobre a questão da vacina, não falou? Falamos. É placebo, homeopatia. Não, é que a questão da vacina... episódio piloto do Paradoxo Concreto, ciência e pseudociência, vocês vão encontrar lá muitas informações geniais. Então... Tem essa questão, né, de pessoas que falam, ah, o remédio faz mal, a vacina faz mal, mas só que... Conspiracionistas de plantão. Isso, conspiração sempre vai ter. Sempre vai ter alguém com um pouco de tempo livre que vai falar que, sei lá, existe uma falácia, né, que é non-sector. Digamos assim, a pessoa toma vacina, mas depois de tomar vacina ela fica doente. Então ela vai falar, não, então a vacina faz mal. Ou ela toma um remédio e depois desse remédio ela piora. Ela vai falar, olha, então... Que nem a vacina da gripe. Aí no mês seguinte você pega a gripe. É. Só que as pessoas se esquecem. Não, a chance... Mais não. Vírus. Toda vacina tem uma amostra do vírus, né? Tem uma informação do vírus. Mas realmente tem a chance da pessoa pegar o vírus. Mas a chance da pessoa pegar o vírus é muito, muito menor do que a pessoa pegar o vírus fora da vacina, entendeu? Porque aquela vacina que você tomou... É coisa de milhões, cara, é muito raro. E são milhares de vírus. É por isso que até que grávidas e, sei lá, recém-nascidos, muitas vezes não podem ter certo tipo de vacina, porque são pessoas que estão já com o sistema imunológico, às vezes estão debilitado. Então elas não vão poder tomar a vacina, porque justamente aquele vírus enfraquecido, ele pode se manifestar na pessoa. Tem pessoas que já nascem com a doença imunodeficiência lá, que é a mesma coisa que o vírus da HIV provoca, só que na verdade é uma doença, né? Que eles não podem nunca tomar a vacina. Não, igual você disse, ah, mas por que a ciência está preocupada? Por quê? Porque quando a ciência está fazendo, enquanto a ciência está curando pessoas, tem gente falando que homeopatia e fé vai curar, sendo que não está curando. Enquanto tem a ciência tratando das pessoas, tem gente pedindo amém no Facebook. E aí você põe na balança, qual está funcionando? Está funcionando a ciência. Então, deixa para a ciência, porque a ciência está salvando as pessoas. Mas se for para a fé é mais bonita, só que não está salvando pessoas. E por que muitas pessoas usam o termo ah, se os cientistas não descobriram é porque não existe? Em não relação é que... a isso, não tem nada ainda comprovado. Então, é mais ou menos assim. O certo é falar assim, ó, como ainda não tem nenhuma evidência, nenhum fundamento, logo tá inválido, mas não quer dizer que não existe, né? Você não pode afirmar que não existe, né? Então os caras vão estudando. Se ele tivesse testado todas as maneiras e tivesse dado zero, aí sim você podia afirmar que tá errado, que não existe. Aí seria, os cientistas confirmaram que não existe. Não, os cientistas não confirmaram que existe, logo não existe. Eles têm que confirmar que não existe, daí não há... Nem aconteceu agora sobre as ondas gravitacionais. Já era uma coisa que já era esperada, só que ninguém tinha comprovado. E depois de muito tempo, eles descobriram. É, mas esse é o tema do próximo episódio aí de física. A somatização são como as emoções são traduzidas em forma física, por assim dizer, não é? Sim, pode ser tipo E as doenças são essas reações físicas provocadas pela própria questão do sistema nervoso, tipo assim, é como se fosse uma doença que não vem de uma bactéria, de um vírus ou de ou um agente exterior. É um próprio sofrimento psicológico que isso se traduz na forma de... no seu próprio corpo. E se traduz de mais diversas maneiras. Pode ser por cegueira, ou por algumas paralisias, ou coisa assim. Não que toda cegueira ou paralisia seja psicossomática, mas pode sim acontecer. Sim, e quando o assunto inverte, se for para, em vez de doenças, se for curas psicossomáticas, né? Porque vem da mente está envolvida nisso. São doenças psicológicas, não é? Sim, sim. Ou não tem a ver? Não, então, até porque, tipo assim, quando a gente fala de psicossomático, é bem interessante falar, porque a maioria dessas doenças não vão ter uma boa resposta a medicamentos comuns. O que muitas vezes pode gerar justamente essa questão da pessoa acreditar que tudo vai ser curado por um placebo. Porque, sei lá, falar, ah tá, o tratamento medicinal comum não deu certo. Então logo o tratamento medicinal não vai dar certo para nenhum dos casos. O que muitas vezes, tipo assim, essa doença pode não ser curada por um tratamento por remédios, mas sim por uma terapia, que seria mais o caso, né? A questão é justamente isso, é saber identificar o que seria psicossomático e o que seria apenas somático. Tipo assim, o que vai necessitar de terapia e o que vai necessitar de um remédio propriamente dito. Tá, vamos às conclusões finais? Deixa eu falar a minha primeiro, porque a minha é mais considerações, ter considerações. Porque conclusão é concluir, sendo que não foi concluído. Sim. É, não foi concluído, foi apresentado. Exatamente. Manda ver, Felipe. Então, apesar de, sinceramente, eu não ter estudado muito sobre o tema e eu ter sido mais um ouvinte do que alguém conversando com vocês, pelo que eu dei a entender, era mais ou menos isso mesmo que eu pensava, sobre a gente agregar um valor sobre alguma coisa, uma situação, alguém, um medicamento, e saber que isso não é a cura 100%, não é aquilo que vai te salvar, mas que talvez seja uma complementação, assim como você ser positivo, assim como você acreditar em algo, talvez isso ajude mais do que você apenas deixar as coisas rolarem, entendeu? Tipo assim, vocês falaram muito da placebo, de várias teorias aí que talvez funcionem, talvez não, acho que tenho certeza que funcionem. E na verdade não mudou minha opinião, mas só reforçou ela, que eu achei interessantíssimo, e vai pro Eric agora. Então repito aqui, é o seguinte, você pode confiar nessas coisas aí, só que assim, enquanto você tá confiando nisso, a ciência tá curando de verdade. Mas tudo bem, isso é só um detalhe. Mas o que eu fico bolado é com o amém no Facebook. Eu não gosto do amém, Ah, como assim? Se vocês puderem, não deem curtir e compartilhar, nem amém. Porque se você compartilhar, vai aparecer pra mim. Eu não quero que apareça pra mim. Então, ignore. Mesmo que vocês forem pro inferno, não tem problema. Vocês vão demorar por causa da ciência. O problema do Eric é o amém no Facebook. Tamires. Eu queria falar um pouquinho sobre isso de acharem verdade absoluta, se os cientistas não descobriram sobre isso, então não exista, assim, né? Eu posso estar em cima do muro, escolher ali o meio termo, se acredito ou não, mas isso também abre margem, essa dúvida, para outras pessoas pesquisarem, porque o que a gente fez aqui não foi uma conclusão, né? Foi, gerou um debate para tentar instigar mais uma dúvida que outras pessoas possam ter tido em outro momento. E que com a internet, tipo, tá fácil a gente pesquisar. E que assim, hoje, as nossas ideias podem estar polarizadas, ou mesmo ali no centro. Mas amanhã pode ser eu, ou um de nós, ou você mesmo aí que tá ouvindo, que possa encontrar algo que faça essa mitigação de um vírus, de uma bactéria, ou de uma melhora, e relacione isso ao poder da mente ou não. Então, minha consideração também é muito parecida com a de todos vocês, né? que principalmente a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre placebo, sobre medicina, porque, tá, placebo funciona, ok, mas nem em todos os casos. A medicina funciona, mas também a gente não pode dizer que, a gente não pode dar uma garantia de 100%, e não é só por isso que ela tá errada. Exatamente. E não é só porque um tratamento funcionou também que ele vai estar certo e ele deve ser trocado por tudo que a gente usa agora. Então, tipo, esse assunto não deve ser desmerecido, na verdade, deve ser questionado. Justamente, né? O questionamento que leva a gente a um crescimento. Tipo assim, como vocês mesmos falaram, não é o otimismo que vai curar alguém, mas ele pode ajudar muito. Não é porque o placebo funciona que ele vai tomar o lugar de todos os remédios. Porque, como a gente mesmo disse, em muitos casos ele não funciona. Em muitos casos a pessoa vai ter que ter uma medicação. Em muitos casos a pessoa não vai ter que ter uma medicação. Em muitos casos ela vai ter que ter uma terapia. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre isso. Lembrando que também a nossa, como a Temiris falou, o que a gente fala aqui não é definitivo. Você também deve procurar respostas, deve pesquisar, como a gente fez um pouco aqui antes de falar. E para quem tem mais acesso a artigos, né, tentar ver na sua própria área se tem alguma coisa relacionada a isso. Relacionada à capacidade da mente humana de conseguir isso. Nos curar ou não, né? Eu queria que curasse, porque ia ser legal. Ia ter um par de Dr. Xavier no futuro aí. Mas qualquer coisa tem. Sobrenome já tem. Tem espiritismo aí, né? Tem o xamanismo, tem tudo aí, gente. Vocês podem conseguir tudo isso, é só entrar em uma religião. Ok, gente. Então é isso, então, gente. Eu sou Eric Siqueira e fico por aqui. Todo mundo fica por aqui, deem tchauzinho. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. The sun.